É o que eu digo e faço, não suponho, sou milionário do sonho. É o que eu digo e faço, não suponho, sou milionário do sonho. É difícil pra um menino brasileiro, sem consideração da sociedade, crescer um homem inteiro, muito mais do que metade. Fico olhando as ruas, as vielas que ligam meu futuro ao meu passado, e vejo bem como driblei o errado, até fazer taxista crer que posso ser mais digno do que um bandido branco e becado. Falo querendo entender, canto pra espalhar o saber e fazer você perceber que há sempre um mundo, apesar de já começado, há sempre um mundo pra gente fazer. Um mundo não acabado. Um mundo filho nosso, com a nossa cara. O mundo que eu disponho agora foi criado por mim. Euzinho, pobre curumim, rico, franzino e risonho. Sou milionário do sonho.